Aí tu tá, não vira, mano. Você não vai, não. Se vira, mano. Eu vou daquele jeito. Não, mano. Aquela que falou pra mim que agora não vai mais. Tocou forte no meu coração. Você não vai, não, mano. Você vai deixar na mão agora, mano. De sangue, mano. Você não vai, não. Claro que vou, mano. Não, truta. Para. É fita dada, mas aí não compensa, não, mano. Eu vou pegar, mano. Eu vou me dar bem. Aí você não vai, firmeza, mano. Aqui é coração de pai, mano. Vai, mano. Só Jesus pode ir com o crime, pode quebrar o coração de pedra, mano. Não quis saber de mais nada. Revólver, droga, balada. Dinheiro, mulher, poder ele tem. Ostentação fez mano se envolver. Já não sei de mais nada. Cadê o moleque inocente que corria em direção à sua mãe? Abraçava e a família alegrava. Já são 3h45 da madrugada. Sua mina me ligou preocupada. Eu fui atrás, procurei, mas também te avisei. Cê não quis me escutar. Me disse, sai pra lá, deixa eu me acertar. Disposição, disciplina tem pra gastar. Não resgata, se o coração é de pedra. Se a aliança que nós fez foi de sangue, não quebra. O crime não admite falha. E quando falha, é corpo estraçalhado descendo na vala. E deixa a marca de sofrimento e dor. Sua esposa chorando sozinha em volta das flores. Às vezes fico lembrando como tudo começou. É tudo muito fácil, é só enquadrar e levar. Eu vou talento de dois manos que felizmente o diabo levou. Lembra? Infalível a dupla. Você o catador sanguinário e eu o piloto de fuga. Eu me recordo da tia no busão que levantou e falou. Mas nós dois nem ligou, falou do nosso Senhor Salvador, do seu perdão, misericórdia e do seu infinito amor. Cê quer ver vagabundo chorar? É quando não dá. Se o inimigo é nós mesmo e nem dá pra trocar. Seu maior riqueza é o amor que não dá pra roubar. Não dá pra acreditar, nem te conto. Aquele dia o que eu senti foi bem mais louco. Vontade de parar, sei lá, apaziguar e pronto. Porque a paz que ando buscando não veste prata nem ouro. Se o castelo que eu construí é lindo, porém oco por dentro. Só sofrimento, ódio, choro, que é pior. Parece que senti, previ que o mal estava por vir. Te procurando a noite inteira e você aqui nesse quarto de UTI. Doutor falou que é um milagre se você resistir. Pelo amor, não faz isso comigo. Sua esposa tá grávida, ela tentou te falar. Mas nós dois nem ligava. Senhor, aceita como oferta, te dou minha vida nesse transplante de fé. Te dou estoco homicida e nos conduz à vida eterna. Me perdoa, Senhor, e quebra coração de pé. Pra você não ir, eu prefiro morrer ao ver você partir. Pudesse voltar no tempo, me livraria desse sofrimento. Mas o tempo não para, não volta atrás. Eu tava cego, eu só queria mais e mais. A sede dos malote, era fita dada, falaram que tinha até uns dólares. Eu não perdi tempo, peguei as armas e fui pro arrebento. Na hora eu não entendi, quando você disse assim, que Jesus mudou sua vida e que ele está de braços abertos pra mim. E você não ia mais ir, eu vou sozinho, firmeza, ficar na fé. Eu vou pegar a boa, depois é só dinheiro pra ir, mulher. Não demonstrei, abalou, porque você não foi. Sempre fomos parceiros, chocou. Nossa aliança naquele momento se quebrou. Me ataquei, mas uma voz me dizia pra mim desistir. Filho, estou aqui, olhe pra mim. Outra voz mais forte falava: você é o melhor, você vai conseguir. Fui pra cena, eu vi, era fácil. É só enquadrar, só ter um vigia no horário. Na hora que ele vê os canhão, vai tremer. Vai estremecer, vai implorar pra não morrer. Aí guardinha, vai, é um assalto, pegue as mãos. Fica quietinho, não dá nenhum pio, preste muita atenção. Naquele momento fiquei tenso, suei frio. Mó adrenalina, pensei comigo, ninguém me viu. Seu guarda, eu só quero o dinheiro que tá no cofre. Abre, pega logo e me dá os malote. Constou, mas na hora da fuga nem esperava, dei de cara com os homens gritando da viatura. Vai, vai, vai, maluco, mão na cabeça, anda logo, vai no chão, a casa caiu. Pra cadê eu não vou, prefiro morrer. Joguei pra cima, troquei, não deu pra escapar, não deu pra correr. Caí no chão sangrando, lembrei de você, cadê você? Fiquei imaginando se tivesse ido, foi melhor assim. Eu não ia me perdoar vendo seu fim, vendo você partir. Lembrei daquela tiazinha que falou do amor de Deus. Não lembro de nada, acordei nessa cama no hospital gelada. Tenha misericórdia, Senhor, por tudo que eu fiz. Me purifica, me renova, lembrar de mim. Aceito o Senhor como o único suficiente salvador. Quebranta esse coração de pedra, derrama o teu amor. Jesus, perdoa esse pecador. Ainda hoje estarás comigo no reino do céu. Agora pode ser tarde pra se arrepender. Seu rosto ser forte em te confiar. A vida do crime não fez só você sofrer. Coração de pedra, só Jesus pode se quebrar. Agora pode ser tarde pra se arrepender. Mas seu rosto ser forte em te confiar. A vida do crime não fez só você sofrer. Coração de pedra, só Jesus pode quebrar. Agora pode ser tarde pra se arrepender. Seu rosto ser forte em te confiar. A vida do crime não fez só você sofrer. Coração de pedra, só Jesus pode quebrar. Agora pode ser tarde pra se arrepender. Mas eu